esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil aceitar o fim do nosso amor, nosso amor. Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Sentir saudade na minha companhia. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar do meu beijo todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, mostra mais, simplesmente um boizinho. Vai se arrepender.